G Pressão. O som toca tudo da pratinha. Vamos começar então! Essa tarde maravilhosa de domingo, a gente chega junto e já vai tocando saudade pra família! Galera do sítio do Tijuão com a gente, obrigado pelo carinho, meu irmão! E aí? Hoje, meu amor, quero te encontrar. A noite vai ser nossa e com você quero ficar. Vamos viajar! Tenho tanta coisa, meu amor, pra te contar. Que ainda te amo e pra você quero meu lugar. AG Pressão. Hoje, meu amor, quero te encontrar. A noite vai ser nossa e com você quero ficar. Tenho tanta coisa, meu amor, pra te contar. Que ainda te amo e pra você quero. Meu lugar. Ele vai avisando que tem vatapá roxo com galinha. Aí, galera, socorro, meu irmão. Não chega lá pra tirar o seu gosto, pai dela, viu? A gente vai começando o nosso AG Pressão. Deixa, deixa. Deixa, bebê. Deixa, deixa. Deixa eu ver. Parceiro DJ Matheus também com a gente. Obrigado, meu parceiro. Um abraço também, muito carinho, Tainá da Carroça, ela e a Silvia, estão aqui no nosso AG Pressão, meu irmão. E a gente começando a nossa saudade! Começando desse jeito, Gerson! Eu nunca que pensei em te perder, mas é que a gente era jovem demais. A gente brigou e eu te perdi. O tempo passou, mas não te esqueci. E a gente já vai viajando assim na saudade. Só queria saber se estás feliz. Te liga aí, meu irmão. Eu nunca que pensei em te perder, mas é que a gente era jovem demais. A gente brigou e eu te perdi. O tempo não te esqueci. Saudade desse jeito, assim, ó. Um rostinho tão lindo, uma voz tão macia, dizendo: te amo, me beije com amor. Me beije profundo, eu sinto no fundo que só gosto de você. E a gente vai começando assim a nossa saudade aqui no Agê Brasil. Quero só teu amor, gatinho. Um abraço muito carinho, meu parceiro Belé também com a gente. O cara da Sionada. Um beijo, ficou correndo de amor. Oh, oh, oh. A gente vai começando desse jeito, assim, ó. Saudade pra galera! Um lindo amor que a gente faz. Parece que o mundo foi feito só de paz. E eu fico sem te ver. Me bate uma saudade, um vazio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Seu Bingão, os moradores aqui da Alameda, irmã Zenóbia. Claro, a gente tá por aqui, o nosso G Pressão, tocando tudo pra galera, meu irmão. Popularidade não se compra. Vamos começar tudo de novo. AG Pressão. Vamos tentar outra vez. Quem sabe agora dá certo. Vamos buscar a felicidade. Chega de tanta saudade. Se só queremos estar perto. Sabemos que não podemos ficar separados. Se liga na nossa saudade aí. Já nos provamos que um sem o outro não vive. Tudo que aconteceu é melhor esquecer. Porque pra cima, DJ Ivan Master! Sem mim, eu não vivo sem você. DJ Ivan Master. E a gente chega junto e vai começando assim, meu irmão, namorar! Vamos começar tudo de novo. Vamos tentar outra vez. Quem sabe agora dá certo. Vamos buscar a felicidade. Chega de tanta saudade. se só queremos estar perto. Sabemos que não podemos ficar separados. Já nos provamos que um sem o outro não vive. Tudo que aconteceu é melhor esquecer. Porque você não vive sem mim e eu não vivo sem você. Você não vive sem mim. Toda vez que eu vejo a rua onde morava você, DJ Ivan Master, uma saudade louca, louca eu fico pra te ver. Procurei por outras ruas alguém pra me devolver. E a gente vai começando assim, ó. Todo amor que tu me deste, saudade assim, meu irmão, nunca mais eu pude ter. Será que não vou encontrar novo amor? Só sei chamar Júlia, minha linda Júlia, saiba que eu te amo e sempre te amarei. Chama ela! Júlia, minha doce amada, minha namorada, sempre esperarei. Júlia, minha linda Júlia, saiba que eu te amo e sempre te amarei. Júlia, minha doce amada, minha namorada, sempre esperarei. A gente chega junto e vai tocando desse jeito pra você, meu irmão. Chamo por você, ninguém atende. Aí, gente, o horário pra você domingo, tá certo? Domingo dançante, na passagem Santo Afonso, número 70, na Antena Sky, né? Residência do meu sonho. Organizadora Dona Cida, a partir das 16 horas, gente. O pessoal tá convidado aí no próximo domingo, né, gente? Né? Lá na passagem Santo Afonso, lá na antena da Sky, a promoção da Dona Cida, ela tá fazendo um bingo dançante. Quem quiser falar, é só falar com o Mário, o Guri Dona Cida aí, tá certo? Dando um recado pra galera aí. Alô, Dona Cida, aquele abraço, simbora, galera, aqui da Brasília! Haja pressão, tocando sempre as melhores e fazendo você dançar sem parar. Olha, o Márcio vai começando assim, ó. Olha, gente, quem perdeu aí o controle da Sky, é só vir aqui no estúdio pra você rever. Você perdeu? Valeu, meu amor. Pro Márcio, vai! Meu telefone toca insistente. Agora ela está. Preciso falar com você, pessoal. Alô, DJ Ivan Master! Eu quero te prender, mas não posso te perder. Esse é um dilema que nem o cinema sabe resolver. Yeah, yeah, yeah, yeah. Agora, DJ Ivan Master. Acelera, meu DJ. Meu amor, se liga na saudade. Que bom que eu tenho você. Nesse momento de paz, de muito amor e prazer. Seu corpo aquece o meu frio, seu beijo me excita demais. Me abrace forte, meu bem, quero te sentir mais e mais. Nossas roupas no chão até se envergonham de ver. O nosso amor sem vergonha, somente entre eu e você. O dia entra na noite, eu totalmente em você. E nesse vai e vem, explodimos de amor e prazer. Vamos começando assim o nosso mingão aqui nessa tarde maravilhosa, meu irmão. Um abraço, meu parceiro Dias João, também já com a gente. Nosso amor. Vem aqui na casa também fazer parte da nossa festa. Daqui a pouco vai rumar pra galera, meu irmão. Outra vez. Vai viajar assim, ó. Você se entrega pra mim, sem ter hora certa pro fim. Te liga na saudade. É tanto amor que não dá pra nenhum gibi definir. Oh, eu amo meu broto. Meu gordo. Mais do que tudo que a vida pode me dar. Vida pode me dar, nesse momento de paz, de muito amor e prazer. Seu corpo aquece o meu frio, seu beijo me sinto. Foi assim que descobri o amor. AG Pressão. Você partiu e eu fiquei. Na sua ausência eu chorei, sentindo no meu peito da solidão. Vamos começando! E aí? Sem ter os teus carinhos. Por isso vim pedir perdão, fazer feliz meu coração, que não consegue mais viver sem você. E aí, Belé? Nunca mais vou deixar você tão só. Nunca mais vou brincar. Fica sem você. Nunca mais. Nunca mais. Vou deixar você tão só. Nunca mais. Vou brigar contigo. Nunca mais. Fica sem você. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Foi assim. Começando a nossa saudade. Descobri o amor. Tem muita coisa pra galera, meu irmão. Você partiu e eu fiquei. Na sua ausência eu chorei, sentindo no meu peito a dor da sua. Um abraço, meu parceiro Tony Mix com a gente. Um abraço muito carinho. E aí, Pelé? Sem ter os teus carinhos. Joga bola, ainda tá ruim ainda. Por isso vim pedir perdão, fazer feliz. Um abraço, meu parceiro Fábio Cooper também. Não consegue mais. Fugindo do nosso AG Pressão, meu irmão. Você. Nunca mais. Vou deixar você tão só. Nunca mais. Vou brincar contigo. Nunca mais. Fica sem você. Nunca mais. As impregnadas do Cineral também com a gente. Obrigado pelo carinho. Vou deixar você tão só. Olha, olha, amor, o que eu vou te dizer? Se não és tão feliz, eu não sei, não posso entender. O Master começando com saudade. Tudo que você quer, você tem. Sou eu quem te dou. Dali, DJ Ivan Master. Faço tudo e em trocas recebo só desamor. Quero ser o que você quiser. Na verdade, ninguém sabe mais o que você quer. Obrigado também a toda a comunidade que chega junto de verdade. É claro, esse bingo é em prol de toda a comunidade. É claro, todo mundo chegando junto de verdade. Participando com muito carinho, meu irmão. Bora viajar, bora viajar! Quero falar com você frente a frente. Quero saber tudo o que você sente. nesta cama sem medo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vou descobrir de uma vez teu segredo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Quero você nesta cama sem medo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vou descobrir de uma vez teu segredo. Um abraço, meu parceiro Moreira, ele e a sua esposa. Curtindo com a gente, obrigado pelo carinho. Não suporto mais viver longe de você, meu bem. Vem depressa, vem ficar junto de mim. Todo amor que eu te dei, pra você nada significou. Todo amor que eu te entreguei, você logo desprezou. Um abraço, Marcelo Jefferson, também com a gente. É do Mini Chefão, obrigado pelo carinho, meu irmão. E a gente gravando o nosso CD ao vivo aqui do AG Pressão. Mais ou menos assim. Ensino de Guaraci, o Master vai estar lá na Quinta Rua de Guaraci, fazendo a festa no Príncipe São Saudade. Eu estou aqui na besteira. Vem aqui, vem. O meu amor que foi embora e até hoje não quis voltar. Por isso eu te peço, por favor, venha correndo, meu amor. Estou cansado de esperar. Procura-te um ninho para contigo morar. Eu queria voar como um passarinho à procura de um ninho para contigo morar. Mas se você voltar pra mim, eu vou fazer você feliz e te darei amor sem fim. Por isso eu te peço, por favor, venha correndo, meu amor. Estou cansado de esperar. A gente só começando o nosso Agir Pressão. Eu queria voar como um passarinho. Que saudade, meu irmão. Procura de um ninho para contigo morar. Ai, DJ Ivo Master, toca mais uma bem gostosa pra mim. Vamos detonando então. Saudade pra galera, sim. Eu quero saber nesse instante por onde ela anda. Infelizmente alguém sabe, mas não quero dizer. E os passarinhos que voam distante. A gente vai conversando assim na manhã, meu irmão. Sabe muito bem aonde anda você. Fala pra ela, velho. Vai lá buscar ela, passarinho. AG Pressão. Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração. Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração. Sem esta mulher eu não. capaz de morrer. Já vou fazendo o convite pra galera, próximo domingo tem um bingo dançante lá na passagem Santo Afonso, ao lado da Antena Sky Residencial Sonho Meu. É claro, a organização é da Dona Cida. Começa às 4 da tarde, eu quero convidar toda a galera pra curtir com a gente, viu? Gente, alguém sabe, mas não querem dizer. E os passarinhos que vão. Temos também pra galera aí pastel, torta salgada, pizza, tacacá, bolo. Sabe muito bem aonde anda você. É só chegar aí com a Dona Alice. Vai lá buscar ela, passarinho. Traz esta mulher pra perto de mim. Olha, gente, avisando mais uma vez, quem quiser anunciar alguma coisa aí, é só colaborar, ele tá me pensando que ele escreveu bacana aí, tá certo? Vamos lá, gente, aqui é a associação aqui da Dança Nóbia. Vamos lá, gente. Arrepita, galera! Sai do meu coração.